certeza dessa vez não vou voltar atrás. É só você sair por essa porta, não te quero mais, não mais. Esse seu jogo sujo comigo não cola mais. Invento uma briguinha sem motivo com os amigos, sai. Não vou ficar em casa enquanto você se distrai. Uma mulher sozinha e carente por aí é perigoso demais. Por isso pense mais. Se for, bye bye.